Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. É uma alegria para mim poder estar conversando com você, através da Rádio Mãe de Deus, a respeito de figuras masculinas na Bíblia. Veja, nós temos falado nos patriarcas, estamos em Gênesis, falamos de Abraão, falamos de Eliézer, falamos de Isaac, e agora eu queria falar para você a respeito de Israel. Do povo de Israel, Gustavo? Não, não, não. Eu quero lhe falar daquele que se tornou Israel, que era conhecido como Jacó e se tornou Israel. Jacó foi o filho preferido de Rebeca, o filho que mentiu para Isaac, o filho que trapaceou o seu irmão gêmeo Esaú, que teve que fugir para a terra dos parentes de Rebeca, com medo de ser morto. Os dramas familiares da casa de Isaac chegaram aos seus filhos. Mentiras, traições. Isso parece muito parecido com a história de muitos de nós. Traumas familiares, preferências entre filhos, mães que ajudam a mentir e manipulam. Mas veja, Deus mesmo, nessa história tão tortuosa, ele coloca o seu caminho e aplana o seu caminho. Quando Jacó resolve fugir, Deus começa a agir para transformar todo o mal que ele produziu em bem. Jacó tem o sonho de Betel, onde vê uma escada onde os anjos subiam e desciam. Foi um dos primeiros encontros que Deus teve com Jacó em Betel. Ele vai para a casa de Labão, Labão o engana e faz-lhe tomar Lia e depois Raquel como esposa durante 14 anos de trabalho. Mas lá Deus abençoa Jacó com muitos rebanhos, com muitos filhos, e diz a Jacó que é hora dele voltar para a sua terra, a terra de Canaã. O que é mais importante nessa história, na minha opinião, não é o encontro que Jacó tem com Esaú. Sim, é importante, ele se perdoa, mas neste momento, neste evento, Jacó faz a sua família toda passar na frente e durante a noite ele tem um encontro profundo com Deus. O anjo do Senhor desce e luta com Jacó. E Jacó percebe que se tem uma coisa importante na vida dele, não está depois das margens. Não são as conveniências, mas é o fato de que ele precisa viver com Deus. E é por isso que ele se agarra no anjo e não solta o anjo. Em que ele pede ao anjo que, por favor, o abençoe. O anjo demonstra muitas vezes o tratamento que Deus nos faz. O anjo tenta se soltar, luta com Jacó e fere Jacó, e mesmo ferido, Jacó não o solta até que o anjo o abençoe. O anjo o abençoa e diz: agora tu não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Vejam, a história de Jacó, agora Israel, tem muitas lições importantes. Mas uma das principais é: a bênção de Deus é importante nas nossas vidas, ela nos confere um novo nome, uma nova identidade e uma nova condição. Nós somos amados por Deus, somos queridos por Deus e temos uma missão que é ser bênção no mundo. Mas muitas vezes faremos isso como quem carrega um espinho na carne. Como quem tem que coxear a vida inteira viver manco, porque a graça de nosso Senhor é que nos basta. Israel viveu assim. Israel viveu desta forma, cocheando a vida inteira. E até hoje o povo de Israel não come um membro de uma determinada espécie, do osso, da ossada, em memória de Israel, de Jacó. Nós precisamos ter essa mentalidade de que a nossa condição é de dependência de Deus, não da nossa própria força. De que nós precisamos agir, sim, com uma autonomia de quem está crescendo. Não podemos viver como crianças, filhinhos a vida inteira, mas temos que ter as nossas famílias e pastoreá-las e levá-las para o céu, como Israel fez, levando a sua família de volta para Canaã. Que Deus lhe abençoe e até o próximo podcast.